Análise política, fatos e a sempre polêmica opinião de Hélio Eduardo Lucas. Agora, na CBN Foz. Hélio Eduardo Lucas, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Reni Pereira, prefeito de Foz do Iguaçu, fez uma reunião com o seu secretariado? Fez. Ontem de manhã se reuniram ali na Fundação Cultural, né, o primeiro escalão e alguns diretores foram convidados. A tônica da reunião foi a seguinte: Reni pediu a todos mais empenho. Existe uma preocupação de parte do prefeito de que certas categorias da cidade, principalmente as pessoas dos bolsões aí, mais humildes, as periferias, está havendo, ou chegou até o conhecimento da administração, que está havendo muita reclamação dos serviços que a prefeitura presta aos contribuintes. E, portanto, essa foi a preocupação do Reni, que pediu mais empenho do seu secretariado para que melhore a qualidade dos serviços prestados, que dê mais atenção aos bairros da periferia. Então, isso ficou patente na reunião. Ele quer que os resultados, né, apresentados pelo seu governo sejam mais expressivos, principalmente no que tange aos bairros da periferia. Foi isso. Ontem tivemos o início da Operação Carnaval aqui na cidade de Foz do Iguaçu, operação da Polícia Rodoviária Federal, e o que nos chamou a atenção, inclusive o inspetor Raoni participou aqui da programação e relatou que em uma hora de trabalho, 120 motoristas foram flagrados com excesso de velocidade, inclusive um motorista de uma van escolar a 130 por hora na BR-277 em condição de pista molhada. Você também tem outro flagrante aí de irresponsabilidade para relatar? É, eu vi a entrevista com esse servidor federal e fiquei realmente, a gente fica preocupado porque parece que o trânsito está entrando num caos total. Aqui em Foz foram, aqui nas últimas horas, a rede massa de televisão flagrou, filmou, gravou um senhor que conduz a função dele é motorista de uma van de transporte escolar. Ele sai todo dia de manhã para transportar pequenas crianças e tem o hábito da bebida, ele é um alcoólatra, porque de manhã cedo ele foi flagrado tomando duas garrafas de cerveja, 8 horas da manhã. Quem consome cerveja de manhã cedo, não tem a menor dúvida que é um doente. Ele sofre de alcoolismo, ele é um doente, precisa ser tratado. E foi flagrado ali, filmado, tomando cerveja. Quando a reportagem o abordou, ele veio com aquela conversa mole de sempre. Uai, qual é o problema? Eu tô tomando uma cervejinha. Quer dizer, cínico, ele nem sabe o tamanho do problema que ele tem. Enfim, é a nossa cidade. Eu queria lembrar que lá atrás foi feita uma pesquisa aqui pela PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, encomendou uma pesquisa em algumas cidades brasileiras e uma delas foi aqui em Foz. E deu o quê? 11% da população de Foz tem o hábito do alcoolismo. É alcoólatra, bebe, muita gente. Portanto, o alcoolismo e a direção são antagônicos, não se combinam, mas o álcool é uma coisa que está disseminada pelo mundo afora, não é só uma característica do Brasil, as pessoas cada vez bebem mais e o trânsito mistura com pessoas que bebem e causa essa tragédia. Todo diariamente, pessoas perdem a vida, ficam sequeladas pro resto da vida por causa dos acidentes de trânsito levados por pessoas que bebem. Por isso é que eu digo, quando você encontra bits com os chamados bafômetros, o cidadão de bem não tem que ficar contrariado, não. Tem que bater palmas para a autoridade que coíbe esses comportamentos. Estamos agora chegando no carnaval, um período justamente caracterizado por excessos. Como é que você vê esse carnaval 2014, Lucas? Eu vejo da seguinte forma, né? A prefeitura entendeu de privatizar o carnaval. Fez uma parceria pública, PPP, é chamada PPP, parceria público-privada com essa rádio CBN. E a rádio CBN, pelo que eu tenho visto, o carnaval começa no sábado, hoje é sexta-feira, começa amanhã. E uma, por exemplo, a gente vai, nota-se que será um carnaval diferenciado, porque a principal atração do carnaval trouxeram aí o Michel Teló, que vai se apresentar. Ele hoje é um dos shows mais disputados do Brasil, portanto, paranaense aqui de Medianeira, aquele jovem que faz sucesso, vai estar aqui no Carnaval de Foz. E eu soube que tem-se a pretensão de vender mais de 30 mil ingressos, dos quais mais quase 25 mil já foram vendidos. Portanto, é uma parceria que deu certo, pelo menos nos primeiros resultados. Me parece, à primeira vista, que a iniciativa de passar para a iniciativa privada a feitura dessa festa popular foi aparentemente bem sucedida, né? E por que não? Se o poder público não consegue fazer, não tem recurso para fazer, privatize-se. Lucas, estamos já então nessa agitação do carnaval, mas não podemos nos descuidar dos assuntos principais da República, inclusive. Ontem veio de Brasília aí um alerta bastante grande com relação à moralidade na política, enfim, toda essa questão do Mensalão tendo um novo capítulo. É verdade. Eu vou dizer, sem medo de ser feliz, que ontem, para mim, foi um dia negro para o judiciário brasileiro. Quando tivemos aquela comédia daquele julgamento lá dos embargos infringentes dos oito réus do Mensalão, que foram julgados lá, se eles pertenceriam, se eles cometeram, sim, o crime de formação de quadrilha e bando. E seis dos ministros, que eu faço questão de dar o nome aqui agora, julgaram que mesmo, eles não eram membros de uma quadrilha e assim aliviaram para o lado deles. Com essa medida, o chefe do esquema, o José Dirceu, que era o capitão da equipe do Lula, né, livrou-se de cumprir a cadeia em regime fechado. Ele tinha uma condenação de 10 anos, baixou para 7 anos. E agora ele vai poder só dormir na cadeia e ir embora para casa. Entrou, teve o direito de entrar no regime semiaberto. Quem deu esse benefício para essa turma? Vamos dizer quem foram os ministros. Nós tivemos lá o Toffoli, o Lewandowski, a Rosa Weber, o Barroso, o Teori Zavascki e a Carmen Lúcia. Esses seis ministros entenderam que essa turma não se reuniram como se quadrilheiro fosse. Eles eram bons meninos. O Teori Zavascki chegou até, no seu voto, dizer, subestimando a inteligência de quase todos os brasileiros, dizer que como é que podemos considerar o ministro, então, da Casa Civil, José Dirceu, um quadrilheiro? Ora, eles não eram quadrilheiros, ele era um ministro da República. Enfim, foi uma vergonha, eu considero um dia negro, volto a repetir, para o judiciário. O ministro Joaquim Barbosa, corajoso como sempre, se insurgiu, chamou inclusive, na hora que o Barroso estava dando o seu voto, e disse para ele: ministro, o seu voto é político, para com isso, dê um voto técnico. Enfim, foi isso que aconteceu. Eu quero crer que a grande maioria dos juízes de primeira instância desse país, que honram o judiciário, devem estar no mínimo também decepcionados, porque considerar que aquela turma não criou um bando para arrombar as burras do... possível não considerar que aquela turma não eram quadrilheiros, afinal, eles desviaram 100 milhões do Banco do Brasil através do seu Pizzolatto, que descobre-se agora, é um bandido sem vergonha, que tem inclusive mansões lá na Espanha, numa Península Ibérica. Foram desviados 100 milhões e agora dizer que essa turma não se reuniu em banda e quadrilha é, no mínimo, subestimar a inteligência dos brasileiros. Eu queria dizer, Guilherme, você não me perguntou, hoje é dia de elencar o nome da... não é? Personagem da semana. Eu imagino que virá lá de cima. É, eu quero pedir, dizer que eu gostaria muito de dar meu personagem para a semana para alguém da cidade, mas eu não vi ninguém se expressando aqui, então eu vou botar o meu personagem da semana, vai ser uma figura nacional, que a cada dia me surpreende mais pela sua coragem em peitar esse sistema viciado que nós temos aí. O meu personagem da semana é, sem sombra de dúvida, o ministro, atual chefe, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa. Ele teve a coragem ontem, durante o julgamento, pelo menos botou para fora a sua indignação. Ele se mostrou indignado com o resultado do Mensalão, que considerou os oito réus do Mensalão bons garotos, não eram quadrilheiros não, e assim as suas penas foram reduzidas. Uma vergonha para o Brasil, e parabéns ao ministro Joaquim Barbosa. Eduardo Lucas, você volta na segunda-feira de carnaval? Eu volto. Tenham todos um bom carnaval. E não esqueça, hein, gente? Bebida e direção não combina. Se você bobear, os homens da lei passam a mão em você e levam você lá para fazer um termo circunstanciado. Aliás, não é, bebida no trânsito não é mais termo circunstanciado, é inquérito. Então, tenham cuidado. Se beberem, peguem um táxi. Tenham todos um bom carnaval.